Está no ar mais uma edição do Na Escuta, o rádio jornal do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia. Seja bem-vindo, ouvinte. Hoje você está aqui comigo, Thiago Crepaldi. E comigo, Jéssica Ribeiro. Olá, Thiago. Olá, ouvinte. Não saia daí porque o programa de hoje está cheio de cultura e informação de qualidade. Fique ligado no site da nossa web rádio. Lá você pode ouvir outras edições do Na Escuta. Acesse www.radioinufo.online. Agora, presta atenção no que vem por aí. Na Escuta, informação que toca. No programa de hoje, a gente vai falar sobre temáticas polêmicas que envolvem gênero, sexualidade, afetividade e tabus. Como as relações de poliamor em que envolvidos estabelecem laços para além da ideia tradicional de monogamia e combatem diariamente estigmas sobre sua forma de amar. O Na Escuta também aborda a dificuldade que as pessoas transgênero enfrentam para conquistar o reconhecimento de seu nome social. Na entrevista dessa edição, você acompanha a nossa conversa com Alice Alves, estudante de Direito que faz parte do projeto Acolhidas aqui da UFO. O projeto apoia juridicamente mulheres vítimas de violência de gênero. Você confere na reportagem especial da série LGBT as discussões levantadas sobre os preconceitos encarados por pessoas de orientação bissexual. O nosso programa também traz cultura e música de qualidade. Não perca a resenha sobre o álbum Letrux em Noite de Climão, no quadro Solta o Verbo. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. O respeito à dignidade de pessoas transgênero é uma temática que merece atenção. A transfobia é um problema tão enraizado que pessoas trans precisam lutar para conseguir seus direitos básicos. Uma dessas lutas é o reconhecimento pelo nome social. Para entender sobre a importância do nome, Jéssica, na construção da identidade de gênero, presta atenção na matéria que eu produzi para o Na Escuta. Qual é o seu nome? Essa pergunta parece ser simples de responder se o seu gênero está de acordo com o seu nome. Mas para as travestis, transexuais e transgêneros, as quais o gênero não está de acordo com o nome nos documentos oficiais, responder essa pergunta não é nada fácil e muitas vezes pode ser motivo de constrangimento. As pessoas trans preferem usar o nome social com o qual se sentem bem. O direito ao nome está entre o rol dos direitos de todas as pessoas. O nome é importante para a conquista da dignidade humana e para o acesso à cidadania. Sendo um direito, as trans podem entrar com uma ação judicial para a retificação do registro civil. Carol Queiroz, como é reconhecida socialmente, é uma mulher trans e com 18 anos começou a sua transição. Vaidosa e sempre com batom nos lábios, ela tem orgulho das suas tranças afro cor-de-rosa. E a silhueta do seu corpo marca qual é o seu gênero, feminino. Carol conta que não se importava com o nome que está na sua certidão de nascimento, mas isso mudou quando ela passou pelo constrangimento de ser chamada publicamente pelo nome masculino. A maior dificuldade foi por não ter conseguido a retificação do meu nome social, porque as pessoas não respeitam o nome social se a gente não tiver retificado. Aqui na UFO, o Escritório de Assessoria Jurídica da Faculdade de Direito, o ESAJUP, atende pessoas trans que desejam mudar o nome. Maria Terezinha Tavares é coordenadora do projeto e explica quais são os documentos necessários para dar entrada no processo. Documentos pessoais, fotos, né, dela, da forma que ela está hoje, se era homem, hoje ela é mulher, é um transhomem ou transmulher. Ela vai trazer fotos, vai trazer documentos que tem o nome social que ela já utiliza, testemunhas. Se ela faz esse acompanhamento de humanização, né, de futura cirurgia, ela tem que ter esse laudo também para a gente poder anexar no processo, para poder realmente conseguir essa retificação de novo. Felipe Mota, com a transição hormonal, conquistou barba e uma voz mais grave. Com a cirurgia de retirada dos seios, ele se sente melhor consigo mesmo. O gosto pela musculação torneou seus músculos o que dá a ele a aparência tão desejada, a masculina. Mesmo com tudo isso, o transhomem Felipe enfrentou dificuldades de seguir os estudos e hoje não consegue arrumar um emprego. Principalmente o nome, porque eu chegava lá, a pessoa assim, veio, eu não desconfiava de nada, mesmo que eu ainda tenha alguns receios, mas as pessoas não desconfiavam. Aí quando eu apresentava o documento, aí já inventava a maior desculpa e falava que ia dar o retorno no outro dia, e aí não, acabava que não virava. Matahari, mulher trans, ainda está no processo de transição e é a primeira vez que ela está participando do treinamento para ser atendente de telemarketing. Ela conta que mesmo explicando que é trans, algumas pessoas insistem em chamar ela no masculino. Algumas pessoas se sentiram incomodadas com a minha presença no banheiro. Aí um dia eu fui chamada para um feedback. A minha treinadora falou, olha, eu vou pedir que você não use o banheiro feminino por enquanto. E no dia, nossa, eu confesso que eu me senti arrasada. Depois ela me chamou de novo, um tempo depois, e falou que se eu conseguir a retificação, chama formalmente retificação do nome social, eu já posso usar. A advogada Maria Terezinha, da Exajup, explica que com a retificação do nome social, as pessoas trans como a Carol, o Felipe e a Matahari podem viver com mais dignidade. E a partir disso, as situações humilhantes e de intimidação por conta do nome nos documentos oficiais parem de acontecer. O benefício é imenso, né? Para conseguir emprego, para escola, para estudo, é muito constrangedor você ter, né, a sua imagem, um homem, e ter um documento de mulher. E também, no caso, contrário também. Carol Queiroz já entrou com o processo de retificação do nome social. Agora ela está aguardando ansiosamente a sentença favorável a seu pedido. Nossa, para mim a parte mais esperada é a retificação do meu nome, é poder chegar em um local, apresentar a minha identidade, poder chegar em algum local atrás de trabalho, mostrar o meu nome, o meu currículo, entendeu? Muda tudo. Aí eu volto a ser eu mesma, né? Chego a ser eu mesma, na verdade. O escritório da Exajup fica no bloco 5V, no campus Santa Mônica da UFO. O atendimento às pessoas trans acontece às segundas-feiras, das 2 até às 5 da tarde. Na escuta, Thiago Crepaldi. A identidade de gênero ainda é um tema cheio de tabus e preconceitos. Isso mesmo, Thiago. Ser mulher em uma sociedade machista também não é nada fácil. Sobrevivemos diariamente com os fantasmas do assédio, estupro, humilhações, feminicídio. E, por vezes, essas violências acontecem aos olhos da sociedade, que prefere não ver ou falar sobre. Isso, Jéssica. Nas ruas, nas casas e até mesmo dentro da universidade, as mulheres convivem com a misoginia, que é esse ódio e preconceito. Dá pra acreditar? Pensando nessa questão, a nossa repórter Mariana Capicotto bateu um papo com a Alice Alves, que faz parte do projeto Acolhidas da UFO, que apoia juridicamente mulheres que denunciam violências dentro da universidade. Através de pesquisas realizadas pelo Datafolha em 2016, que cerca de 503 mulheres foram vítimas de violência a cada hora, somando mais de 4 milhões de vítimas durante o ano. Os tipos de violência variam entre ofensa verbal, ameaça à violência física, ofensa sexual, ameaça com faca ou arma de fogo, espancamento ou tentativa de estrangulamento e levar um tiro. Também foi constatado que as agressões mais graves acontecem dentro de casa e que 52% das vítimas se calam. Hoje, falamos com a estudante de Direito, Alice Alves, responsável pela coordenação discente do projeto Acolhidas, no Escritório de Assessoria Jurídica Popular, localizado no campus Santa Mônica, na Universidade Federal de Uberlândia. Olá, Alice. Primeiramente, é um prazer recebê-la no nosso programa. Bom, após estes dados sobre violência contra as mulheres no Brasil, uma das primeiras dúvidas que surge é: quem é este agressor? Normalmente é alguém que tem relação afetiva com a vítima, companheiro, ex-companheiro, que se revolta com o término ou então sente uma relação de posse com a mulher. E até a cultura do machismo tem a violência física, psicológica, patrimonial que se desenvolve durante a relação. E na maioria das vezes, qual o motivo alegado pelo agressor para a violência? Então, a gente sabe que não existe motivo que leve um homem a agredir uma mulher. Porque o que a gente tem é uma cultura machista que dá ao homem o poder de se sentir na posse da mulher, de achar que aquele corpo também é dele, é da propriedade dele. Então, ele se sente no direito de fazer com aquele corpo o que ele tem vontade. E se a mulher se manifesta em algum momento contra aquilo, ele começa as agressões, no sentido de tomar para si o corpo que não é dele. Por que as vítimas se calam? Existem vários motivos pelos quais a vítima resolve se calar. Muitas vezes ela tem medo do agressor. Muitas vezes ela se sente culpada, até pela violência psicológica que ela sofre, no sentido de achar que a culpa da violência que ela sofre é dela. Então ela não tem o direito de reclamar daquela violência e de denunciar. Também existe uma pressão familiar. Muitas vezes as mulheres que sofrem violência, elas são dependentes do marido agressor, ou de qualquer que seja a pessoa que está agredindo. Então elas têm medo de não ter com quem contar, no sentido de ficarem desamparadas se denunciarem o agressor. Também muitas vezes as vítimas têm um receio, às vezes pela própria relação de proximidade com o agressor, de que a denúncia possa prejudicá-lo. Isso é até engraçado pensar, porque a mulher sofre a violência, mas ela não tem coragem de denunciar porque ela não quer que o parceiro sofra, que ela não quer que ele seja punido, quer deixar isso passar. Então, existem vários motivos pelos quais as mulheres resolvem não denunciar. E em caso de violência, e a vítima tem interesse em denunciar, como ela deve proceder? Então, é complicado falar sobre isso porque, infelizmente, no Brasil, as autoridades ainda estão muito pouco preparadas para receber denúncias de violência contra a mulher. Muitas vezes, para denunciar um estupro, por exemplo, uma mulher sofre outra violência na delegacia para provar, com um exame de corpo de delito, que ela realmente sofreu uma violência. A palavra dela, às vezes, não é suficiente. E essa deslegitimação que ocorre por parte da polícia e por parte de todas as autoridades é um dos motivos que também leva a pessoa a não querer denunciar. Então, é recomendado que as vítimas vão até a delegacia da mulher para fazer a denúncia. Só que a gente sabe que a delegacia da mulher não existe em todas as cidades do Brasil. Então, às vezes, é melhor que ela chegue acompanhada de algum profissional, advogado, defensor público, para efetuar a denúncia. O projeto Acolhidas auxilia a vítima de que forma? Então, nosso projeto, ele é voltado para vítimas de casos de assédio dentro da universidade, de violência de gênero, e os casos que a gente recebe são de alunos, servidoras, professoras que sofrem violência de gênero dentro da universidade. Então, a gente trabalha primeiramente com a ouvidoria, de ouvir a denúncia, ouvir a vítima, e a partir daquilo que ela tem vontade, a gente toma os procedimentos necessários. Pode ser com auxílio psicológico, que a gente busca em parceria com outros consultórios, consultórios assim, de psicologia, né? Para dar esse amparo. Às vezes, um processo administrativo aqui dentro da UFO que a gente pode orientar e conseguir dar encaminhamento, às vezes no sentido de punir o agressor, e também no processo jurídico. Isso poucas vezes aconteceu, mas a gente está preparada para isso. E para procurar a gente, é só entrar na página do facebook.com/acolhidas ou por e-mail acolhidasouvidoria@gmail.com. Se quiser procurar a gente, nosso horário de atendimento é nas quintas-feiras, a partir da 1h30 até as 5h. Muito obrigada pela sua participação e por todas as informações que você compartilhou conosco, Alice. Eu que agradeço o convite e fiquei muito satisfeita de participar. Obrigada. Na escuta, Mariana Capicotto. Você está ouvindo Na Escuta, a informação que toca. Será que é possível amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo? Para as pessoas que acreditam no poliamor, é algo tão possível, Jéssica, quanto natural. É mesmo, Thiago. Em relações de poliamor, os envolvidos acreditam que os sentimentos não podem ser medidos pela posse. Então, todos aceitam os envolvimentos íntimos simultâneos. Mas esse assunto ainda precisa muito ser discutido, porque o problema, Jéssica, é que essa maneira de se relacionar ainda carrega estigmas por ser o contrário à tradição monogâmica. Então, para a gente saber mais sobre o poliamor, confere aí a reportagem de Lohane Oliveira. É que eu acho que eles dois me caem tão bem. Quantas alianças cabem um dedo anelar? Aos adeptos da monogamia, apenas uma. Mas para aqueles que têm no poliamor uma definição para algo antigo, amar duas, três ou mais pessoas ao mesmo tempo não é sinônimo de infidelidade. Um estudo feito pela Universidade Estadual de São Francisco, nos Estados Unidos, acompanhou 556 casais entre homossexuais e heterossexuais por 3 anos e revelou que 50% desses fazem sexo fora do casamento com aprovação total do parceiro, e 5% das pessoas de todo o território dos Estados Unidos vivem relações de poliamor consensuais. A psicóloga e diretora da Associação Brasileira de Sexualidade, Mônica Lima, explica o que é o poliamor. O poliamor trata-se de uma real diferente maneira, né, de amar. Então, o poliamor descreve relações amorosas que recusam a monogamia como princípio ou necessidade. Para a praticante da ideia, Vanessa Garcia, o poliamor não é o fim da monogamia. Então, eu acho que às vezes você se encaixa mais em estar em um relacionamento aberto. Então, eu acho que existem essas diferenças e que elas não são regras, elas são possibilidades. Então, para mim, não é o fim. Para mim, é um momento em que você escolhe estar com outras, mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Vanessa conta ainda algumas das dificuldades encontradas em viver um romance com várias pessoas. Para mim, a maior dificuldade no poliamor é lidar com as diversas relações desse poliamor. Porque para ser poliamor tem que ser no mínimo com 3 pessoas. E aí, então, são 3 pessoas com modos de viver distintos, com modos de se relacionar distintos, com modos de demonstrar distintos, com concepções de amor e de namoro e de relacionamento diferentes. Mas amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo é possível mesmo? A sexóloga Sara Silva explica como funciona as relações de poliamor. As pessoas que optam por esse tipo de relacionamento, né, aí do poliamor, elas entendem que não tem que fazer uma escolha, né? Por que não? Por que eu não posso amar as duas pessoas ou tantas outras pessoas, né? E dentro desse relacionamento de poliamor, é como se as pessoas elas fossem se complementando também. Aquilo que de repente falta em um pode ser encontrado em outro e de alguma forma elas vão aí interagindo e se complementando. A vida burocrática de casais poliafetivos é mais complexa e complicada, e ainda se esbarra em preceitos religiosos e em divergências dentro da legislação. Em 2012, no interior de São Paulo, teve-se o primeiro relacionamento poliafetivo reconhecido juridicamente. Ainda que a união estável não altere o status civil para casado, uma série de benefícios são aceitos. Para a sexóloga Sara Silva, não há receita fácil. Cada um escolhe a forma que quer amar. Cabe aos outros respeitar as diferentes escolhas. Nós precisamos pelo menos considerar esse novo formato de relacionamento que vem surgindo e respeitar, acima de tudo, a opinião, a orientação e o posicionamento aí de cada pessoa. É que eu acho que eles dois me caem tão. Na escuta, Lohane Oliveira. Outra cultura de amar é sofrer. O tempo em que pensamos que o outro é o mundo. Outro grupo que também sofre estigmas é a comunidade bissexual. Pensando nisso, o Na Escuta de hoje dá continuidade à série especial com a temática LGBT, focando na letra B, que se refere aos bissexuais. Você confere agora alguns desafios e estereótipos encarados por eles. Carregados de estigmas, os bissexuais lutam para serem reconhecidos enquanto indivíduos completos e seguros de sexualidade, além da necessidade de serem acolhidos dentro e fora da comunidade LGBT. A psicóloga e diretora de relacionamentos da Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual, Abrasex, Mônica Lima, conta que o preconceito com bissexuais é duplo, pois para os heterossexuais é difícil compreender a existência do desejo por ambos os sexos. E os homossexuais também têm a dificuldade de entender o desejo pelos dois sexos, por causa da necessidade de direcionar para apenas um lado. E os bissexuais? Quem são eles, né? São pessoas que podem tanto apaixonar-se por alguém do sexo masculino, como alguém do sexo feminino. Pode ter relações sexuais tanto com alguém do mesmo sexo ou com o sexo oposto, ok? Então, o que a psicologia pensa sobre isso, né? É, lidar com a mente humana em todas as suas dimensões sempre foi um grande desafio no cotidiano dos psicólogos, tá? E o que a gente pensa é que as pessoas são diferentes e por isso não devem ser tratadas da mesma forma. Qualquer que seja a motivação, né, para que elas possam procurarem ajuda. Então, nós lidamos com os bissexuais, com os homossexuais, com os travestis, transexuais, pan, várias, né, pessoas, como se essa pessoa fosse única. E elas são diferentes por si só. Tá? Então, além de todas as questões ligadas aos limites éticos da profissão, o psicólogo ele precisa conciliar sua própria crença e as vivências sociais, no mundo que hoje a gente sabe que a sexualidade ainda é considerada um tabu. A estudante de jornalismo, Isabela Conrado, conta que sempre soube da sua sexualidade, mesmo antes de isso ter sentido para ela. Mas mesmo assim, o conflito a perseguiu até a adolescência. Desde criança, eu sabia que eu me atraía pelos dois, por meninos e por meninas. Eu sempre tive esse entendimento. Até os 14 anos, eu vivi em conflito porque eu não imaginava que eu poderia gostar dos dois. Então, eu estava sempre em conflito para descobrir de qual que eu gostava mais, porque, para mim, em algum momento, eu teria que escolher qual dos dois eu gostaria de me relacionar. Pode parecer engraçado, mas nessa época, eu era bem fã da Lady Gaga, assim. E ela é uma mulher bissexual. Então, quando eu descobri e entendi o que é ser uma mulher bissexual, o que é ser bissexual, eu descobri com ela. Mas esse conflito não é injustificado. Jéssica Chicarini, mestrando em História, relembra o que o estigma com os bissexuais provoca. A bissexualidade ela é vista muito como um impasse, porque você é indeciso, você ou quando entende que você é bissexual, eles impõem que você tem que ter uma tendência maior ou para homens ou para mulheres, e tem uma questão muito louca de que quando você está com um homem você é hétero e quando você está namorando com uma mulher você é lésbica. A psicóloga Mônica Lima também fala sobre a invisibilidade e o preconceito, que é maior para este grupo. Esse preconceito se caracteriza como bifobia. Três, os bissexuais eles costumam sofrer preconceitos. Duplo. Por quê? Porque para os heterossexuais é difícil compreender essa existência do desejo por ambos os sexos. Compreendeu? É complicado entender. Por quê? Porque então não é só homossexual? Porque gosta dos dois sexos? Então isso acontece realmente. Tanto os que são heterossexuais não conseguem compreender. E também quem são homossexuais tem essa dificuldade de compreender essa bissexualidade do outro, né? E além do preconceito, esse grupo tão carente de real visibilidade ainda é alvo de estereótipos voltados para cada gênero. Enquanto os homens bissexuais são vistos como homens sem coragem o suficiente para se assumir gay, as mulheres bissexuais, assim como algumas lésbicas, são alvos da fetichização e da hipersexualização. A estudante Isabela Conrado, que atualmente está em um relacionamento com um homem, fala sobre sua experiência sobre a hipersexualização das mulheres bi. Aceito brincadeira, eu namoro com um homem hoje em dia. E não tem essa de, ai, vamos chamar outra mina? Vamos chamar outra mina? Não, porque se eu quiser chamar um homem, ele não vai querer. Então eu não sou bissexual pra ele, eu sou bissexual porque eu sou bissexual. É, gente, infelizmente nosso tempo é curto e não conseguimos contemplar todas as pautas de debates e reivindicações desse grupo. Mas te convidamos a pesquisar e entender melhor a luta pela visibilidade das pessoas bi. Com a produção de Jenny Gomes, Ana e Elisa Barreiro, na escuta. Agora, o que você acha da gente relaxar um pouco e falar de música boa, Jéssica? Apoiado, Thiago. É hora do nosso quadro de crítica de mídia Solta o Verbo. E quem preparou a resenha dessa edição fui eu, sobre o álbum independente Letrux em Noite de Climão. Então solta o verbo, Jéssica. Solta o verbo. Solta o verbo. Engraçado. Sobrou tão pouco. Que tragédia. Foi tudo tanto. Palavras cômicas, entediadas e melancólicas. Assim começa e termina o álbum Letrux em Noite de Climão. A artista Letícia Novaes surpreendeu o público com o lançamento do álbum em julho de 2017. O projeto marca duas grandes mudanças. Letícia abandona a dupla Letuce, da qual fez parte por quase uma década, e assume o nome Letrux. Acompanhada de outros músicos, a cantora procura novos ares e chega com um novo nome, mas com o mesmo radical de sempre. Do castigo. Como disse Letícia na campanha de crowdfunding para o disco, Letrux em Noite de Climão é a fricção entre a fossa e o gozo, que acontece numa saga romântica desastrosa e atravessa pelos beats que te convidam a dançar essa tristeza, onde a fossa dança e o gozo dói. Eu só queria dormir. E acabei me apaixonando. Eu só queria me apaixonar. E acabei dormindo. Agora, por que o novo álbum surpreendeu? As músicas são cheias de arranjos meio new wave, meio psicodélicos. Com bastante uso de sintetizadores, as canções são dançantes e divertidas. O álbum tem 11 faixas, cada uma com sua própria narrativa. Algumas contam situações e experiências no amor, no sexo ou no rolê, que vão render ou não. Yo no creo en bruja, pero lo sé que yo soy una. Cuando no me llamas, pienso que estás muerto, un muerto muy loco. Voy a jugar con tu cuerpo. Letícia mistura idiomas. Além do espanhol, como a gente ouviu no interlúdio agora, ela também passeia pelo francês e pelo inglês. Ninguém perguntou por você. Eu ri, te citei, mesmo assim, como quem não quer nada. A faixa que você ouve é Ninguém Perguntou Por Você. E é um exemplo dos versos que usam do humor nas histórias de Letrux. Letícia usa suas habilidades de poeta para brincar com as palavras e torna as músicas muito mais prazerosas de se ouvir. Mas não é só de humor que acontece o climão de Letrux. Ela também marca presença em melodias e letras melancólicas. Exemplo disso está na música Amor Ruim. Escuta aí. Existe amor depois do amor. Resiste o amor depois do horror. Até o amor ser bom, ele é tão ruim. Se você teve interesse em ouvir o álbum, dá uma olhada nos videoclipes também. Além da música, Letrux explora muito o imagético. Nos seus clipes, usa estéticas experimentais que vão desde colagens e efeitos até a atuação performática de Letícia. Farão, eu perco a sua mão, escuto seu nome. Coisa banho de mar. Na escuta, Jéssica Ribeiro. Molhar, vai desintegrar no vapor do chão. Em forma de churrasco, ela volta depois. Nosso Rádio Jornal está chegando ao fim. Esse programa contou com Ana Lisa Barreiro como editora-chefe. Nas reportagens, Lohane Oliveira, Jenny Gomes e eu, Thiago Crepaldi. Produtora de entrevista, Mariana Capicotto. E de quadro, eu, Jéssica Ribeiro. Nos trabalhos técnicos, Marcelo Melazzo. E na orientação, o professor Vinícius Dorne. Obrigada pela sua companhia. Vamos ficando por aqui, mas não se esqueça. Essa e outras edições você pode acessar pelo site www.radioinufo.online. Repetindo, www.radioinufo.online. Ou também pelo seu player de podcast preferido. Basta procurar por Rádio In. Obrigado, querido ouvinte, e até a próxima. Na Escuta é um rádio jornal laboratório produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, sob orientação do professor Vinícius Dorne.